Se você fala mal de mim pelas costas, é bom sinal. Quer dizer que você me respeita, pra mim tá na moral. Conhece meu passado. E aí, Samu, qual é a boa de hoje? E aí, qual é? Ô, Samu, tá aí, tô instigado, tô a fim de dar um push. Qual é a sua, sua vagabunda? Tu só chega aqui dando mole no bagulho, tem dinheiro? Não tem? Então sai fora, vaza sua porra. Aqui é assim, o que vale é o dinheiro. Aqui é loucura, é dinheiro, sem migué. Ô, Samu, qualquer coisa, por favor. Tá maluca sem pedrar, porra? Eu tô na noia. E qual é a graça que tu vai fazer pro preto aqui? Poxa aí, quer pedrar? Quer ficar louca, sua piranha? Você não tem dinheiro? Eu chuto, cara. Eu faço um boquete, hein? Então vem, sua puta. Chupa aqui. Cada rapper que nasce, uma missão é cumprida. De levar o bem a quem ajuda você também. Se destaca do playboy, ele não tem a atitude que você tem. Não deixe se contaminar, é mais tarde os irmãos. Mm-hmm.